gente. Fazer uma parte de cada, viu? Eu já mandei pra ela. Se por acaso acontecer, alguém perceber, depois comentar. E se tem uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar. Nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar. Se prepare pra responder. Se a gente se vê, a gente vai voltar. Sua amiga teatro se diga que seu ex mandou. Ai, meu amigo, ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chama sua amiga teatro se diga que seu ex mandou. Tchau, gente, fica com meu amigo Romério. É isso aí, Nando Costa. Ao vivo, meus ex.